537, portão 2, chame próprio. Para, puxa seu nome. Paulo, 1714, autorizado, portão 2, chame táxi. Boa noite, copio 330 já aprovado, aguardo 35. Fica 33 aprovado. 744 autorizado, a final do IRS e reporte estabilizado. Uma 8, transponda 5534, tanto 3, 1, 5, 2. Correto, 3152, chame pronto para puxa e acionamento. Solo, Solo Azul, Solo Azul, 7-4-7-4-7, já ouvi 3-2, 2 horas, eu pegava 7-4, livre táxi, sua direita, pode pôr espera pronto. Será pode espera pronto, 7. Complete LS, chama a torre 1-1-8-9-5, bom voo, trip 5-3-4-4. 1-1-8-9-5-3-4-4. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Torre Salvador, trip 5-3-4-4. 5-3-4-4, trip, cheque 30, livre pouso, pista 1-0, 1-5-0 graus, 12 nós. Baixado e travado, 3-5-3-4-4, livre pouso, 1-0. Boa noite, sem identificação, vista 2000 pés, chegada à área, ajuste 1-0-1-7. Identificou 2000 pés, Mari, 1-0-1-7, 3-1-7-0, pode voar, TAP da presente? Autorizado. Nome TAP da presente, 1-0-1-7. Controle, tá, 3170, pode considerar recepção 5000 e TAP? Livre. Gol 1994, 3250, Marcel. No 794, alinhar e manter no zero. No 954, autorizado Salvador Maceió, nível 350, para o ISO 58, pista no zero, curva esquerda, saída full Caracaju, controle no 208, transponder 5544. Correto, 5544, chame pronto para posicionamento, portão 31994. Volta lá. Trip 5344, solo 29, direita, táxi Alfa, quilo para o pátio 3. Direita, Alfa e quilo, pátio 3, o 5344. Decolagem autorizada, pista 10, 140 graus, 12 nós, o ajuste 10017. Voo 9794, decola aos 31, no controle 1208, boa viagem. 08, no 794, contato radar, sua nível 230, saída PUCA. 230, com PUCA, 70 autorizada final do IADS, foi reporte estabilizado, localizador. Reportar estabilizado, localizador da 10 da 3170. É, ó, sobe. 1896, tá pronto para a cópia? Temo 896 para você. Salvador João Pessoa, nível 370, pelo IC58, pista 10, curva esquerda na PUC Caracaju. Controle 120-8, transponder 5546, voo 1896. 370. 3130, João Pessoa, pelo Whisky 58, decola na Puca, Aracaju, com curva esquerda, controle 208, transponder 5546, voo no 896. Esquerda, pós, confirmando, portão 4, chame para puxa e isolamento. Avião, aí esquerda, portão 4, 896. Autorizado, chame táxi. Salvador, gol 1994, pushback acionamento 03. Autorizado, no 994, chame táxi. Voltaremos. Autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. Está estabilizado no X-Ray da 10, 3170. No 714, chame Recife, 125, decimal 45, onde é bom voo? 54, voa. 2545. 2545, voa. Objeto 6746, sobre decoração, mantenha presente em proa, limite ao curso do localizador nesta proa. Desça a 3.000 pés, ajuste de altímetro no 097. Comeu 17, desce para 3.000, mantém em proa, limite localizador, objeto 6746. Localizador, visual com campo, 3170. 3170 completo, chame a torre, 118, decimal 95, bom posto. 295, obrigado, bom serviço. 3152, Liberty Taxi, vai seguir a aeronave da Gol puxando no portão 3. É 746, desça 2000, está autorizado o final do ILS, reporte estabilizado. 2000, chamarei de 746. Salvador, boa noite, tá 3170, tá uma milha e meia do externo, piso ao campo. 3170 baixou e checou, boa noite. Baixar travado agora, 3170. Livre pouso, pistão no zero, 950 graus, 12 nós. Livre pouso na 10, tá 3170. O táxi chegou, 199491 a bordo, 2 horas e 30, autonomia alterna Salvador. 994, livre táxi, à sua direita, via Índia Alfa, até o ponto de espera, reporte pronto. Índia Alfa, porto aeroporto, ponto de espera da Unicamp. Objeto 6746. 6746, boa noite, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardarei. E 3152, pode prosseguir o táxi até o ponto de espera, seguindo a aeronave da Gol. Gol no 994, está guardando um ponto de espera. Sim, a gente mantém o 994. 3170, Solos 42, agilize direito, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, não, está 3170. 746, tem livre pouso, pistão no zero, 950 graus, 10 nós, ajuste no 097. Livre pouso na 10.017, WebJet 6746. Aguarda 1896. Aguardando, bom 896. Jet 6746, solo aos 44, direita, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Vai livrar na Fox, senhor, vai manter essa frequência, pessoal? Não, mantém tudo a tudo. Reporte antes da Juliette. Vai manter essa frequência, passará na Juliette antes, 6746. O voo no 896, portão 4, autorizado, puxa, estacionamento, chama para o táxi. Autorizado 4, amparo o táxi, voo no 896. Autorizado, 950 graus, 12 nós. Autorizado e coragem, 9-0-9-9-4. Alinhar e manter. Decola. Boa noite, 1994, contato radar Sonia 350, saída Pucca. 350, Pucca, gol 994.